abre o paredão, que hoje eu vou beber pra te esquecer e para de sofrer. Chame o dono do bar, bota o gigante pra eu dançar, o embaixador pra eu chorar e a realeza pra passar. E passou, e passou, meu coração se congelou, olha só como eu estou. Em outro patamar, outro patamar, meu coração parou de chorar, meu coração parou de chorar. Em outro patamar, outro patamar, meu coração parou de chorar, meu coração parou de chorar. A realeza do Arrocha. Portal do Arrocha. E abre o paredão, que hoje eu vou beber pra te esquecer e para de sofrer. Chame o dono do bar, bote o gigante pra eu dançar, o embaixador pra eu chorar e a realeza pra passar. E passou, e passou, meu coração se congelou, olha agora como eu tô. Em outro patamar, outro patamar, meu coração parou de chorar, meu coração parou de chorar. Em outro patamar, outro patamar, meu coração parou de chorar, meu coração parou de chorar. Uma pancada no seu coração.